Quando o Senhor falou a Moisés, um chamado ressoou no ar. Bezalel, um artista escolhido, com sabedoria ele vem nos guiar. O Espírito de Deus o encheu e toda a ciência fez brotar. Em ouro e prata sua arte floresceu, para o templo seu coração a trabalhar. Senhor, nós guardaremos o seu dia, sábado de descanso, alegria e paz. Um sinal eterno, tua companhia, em cada geração somos teus. Oh, faz. Paulo e Abi ao lado em união, trabalhando juntos a obra a realizar. As vestes sagradas, a tua missão, no altar do incenso vamos te adorar. 6 dias de labor e ao sétimo descanso e santidade, o coração se eleva. Deus que criou os céus, o nosso abrigo, na tua presença a vida se renova. Senhor, nós guardaremos o seu dia, sábado de descanso, alegria e paz. Um sinal eterno, tua companhia, em cada geração somos teus. Oh, faz. E ao monte Sinai tu falaste, com tua voz aliança firmaste. As tábuas de pedra escritas com amor, dedo em cada promessa, esperança querida. Sábado é santo, um presente de graça. Guardamos com fé a tua palavra abraçar. Senhor, nós guardaremos o seu dia, sábado de descanso, alegria e paz. Um sinal eterno, tua companhia, em cada geração somos teus. Oh, faz. Senhor, em ti encontramos nosso descanso, tua presença, nosso eterno avanço. Sábado de paz, um ato de amor, guardaremos, Senhor, teu santo clamor.